Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Uma sessão de audio-hipnose sempre na SPSR durante os próximos 60 minutos e para a emissão de hoje reservamos quase em exclusivo sons ambiente dos vários cambiantes que há no mercado. Começamos com Ian Hazeldine, um mago galês, faz sempre música muito delicada com pianos e atmosferas etéreas. De Antonyms, o projeto de Ian Hazeldine e da edição There Can Be No True Beauty Without EK Means of Escape a abrir. Boa noite. Bem-vindos. Depois de Antonyms, fomos até ao projeto de Wes Thorsten. A Whisper in the Noise faz música folk, quase sempre cantada, mas em To Forget, e no tema título contamos com um tema sem voz. Logo a seguir, o duo formado em 2009, que depois se transformou no projeto a solo de Jeff Stonehouse. Listening Mirror, The Resting in Ace Peak, Falling Under. E agora o teclista argentino que aqui e ali também canta, Leandro Fresco, Quando el Sol Grita la Mañana. Thank you. Thank you. Sen, projeto Kid Koala, última edição do ano passado, Music to Draw to Satellite, a contar com Emiliana Torrini nas vocalizações, mas lá retiramos o instrumental de Observable Universe. Logo a seguir ia terminar Greg Haines, londrino, muitas vezes parceiro de Peter Broderick, de Digressions Ernetti, e agora alguém que passou por aqui há umas semanas, depois de editar Lenticular. Estreia-se pela editora Deno Valley Records com Vrew, uma eletrónica downtempo de Nadia Strujvic. Exemplo disso, Bizarf. Thank you. finlandeses oferecerem sons muito próximos dos já explorados por Ry Cooder, The Gentleman Losers, The Dustland, Wind in Black Trees e agora a dupla Eric Scotvin e Otto Totland, Death Center a homenagearem Harold Budd em Lost in the Humming Air. Por lá, Plato.

Altura de fecharmos esta sessão do Em Trance dedicada à música ambiente. Lá em cima, Death Center, depois Dustin Hall Aaron, uma das metades dos A Winged Victory for the Sullen. Fomos até ao seu disco A Solo Lumière e à música Snow Plus Light. Para o final, John Purras, ele que se movimenta entre drones e melodias em teclados de Light Divide Recollection. Dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.